Regresso à íntima fração, sempre pouco para dizer, muito para escutar e tudo para sentir. Sempre à espera de uma resposta, de um sinal, da intimidade de uma esperança. A música riscando a noite, os sons riscando o azul escuro da noite, como se fossem traços luminosos. E no meio da noite, parece que a tua voz é um canto de um pássaro morto arrancado ao céu na noite do apocalipse, enquanto lá fora brilham astros cansados por cima das cinzas do mundo. Esta parece ser a hora dos cegos. É o desprezo dos deuses, é a ira dos homens. E tu és o proscrito, arauto da pós-eternidade, tal Lúcifer, anjo rebelde, tal fruto de uma árvore caída, tal pétala de uma rosa pisada. Gently with your É assim, pouco para dizer, muito para escutar e tudo para sentir. A música levantando-se no meio da noite, em direção aos ouvidos, para poisar nos corações. Este é o momento dos sons cruzarem a noite, nem sempre os sons da tristeza. Um espaço entre uma imensa esperança e uma imensa angústia. Ao fundo, há sempre um traço azul no futuro incandescente. Thank you. Tentando libertar-me do tempo, escolho ora o eterno presente, ora o eterno passado, ora o eterno futuro, consoante as minhas simpatias, consoante os meus dias ou as minhas noites. Direi então que não há nem passado nem presente, apenas futuro para o qual a minha consciência tende. Mas vamos tentando nos libertar do tempo. Escolhemos ora o eterno presente, ou esse eterno passado. shuffles, gazing alone through sex painted windows, dredging the night. Drunk libertines stink like colognes from a new fangled wasteland. The end of the end, we live again. Oh, I grow weary of the end. Love is a plague in a mixed match parade where the castaways look so deranged. When will children learn to let their wildernesses burn? And love will be new, never cold and vacant. These withered hands have dug for a dream, sifted through sand and left over nightmares. The end of the end, we live again. Tentando libertar-nos do tempo, escolhemos ora o eterno presente, ora o eterno passado, ora o eterno futuro, consoante as nossas simpatias. Quanto a mim, escolho o eterno futuro, aquele que dá aso a um maior desejo. Direi então que não há nem passado nem presente, mas apenas futuro, um futuro para o qual a minha consciência tende. Tentamos nos libertar do tempo, e vamos escolhendo, ora o eterno presente, ora o eterno passado, ora o eterno futuro. Direi então que não há nem passado nem presente, mas apenas futuro para o qual a minha consciência tende. team is, is settling for what the defense is giving him right now rather than force something at the hoop. But he's been making fadeaway jumpers. Now he's going to get free throws and get into the line. Sometimes a relative to the game and the opponent's in play. He gets now Richard was my very best friend in high school and a little bit thereafter. No meio da noite, não parece poesia. Ou antes, pelo contrário, é porque é no meio da noite que todos os sons parecem poéticos. A poesia é feita a favor de todos, sobretudo daqueles que não podem compreendê-la. A poesia é feita a favor de todos, sobretudo daqueles que não podem compreendê-la. Thank you. known you were telling the truth. Anyhow, I should have listened to you. I'm very sorry. It's fine. Última fração desta noite, músicas na TSF com Visit Venus, os Primitive Reason, How We Be, Stereo Love, Cassius, Mark Almond, Bang Bang, Robert and Johnny, Lily Bonish, os Lamb, Kruder e Dorfmeister, Andy Williams, Beck, Ian Simmons, Alpha, e Brenda Lee. You know I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. This girl's in love, and what I do to make you mine? Tell me now, Is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking. Don't you let my heart keep breaking. If not, I'll just die. Tell me now, is it? So don't you let me be the last to know. I said my hands are shaking. Oh, please don't let my heart keep breaking. If not, I'll just die. Thank you.